Microphone Bom, boa activated. noite a todos. Segundo o Sargento João Pedro se apresentando. Solenidade aí do estagiário Felipe Martins. Presentes na sala aí apenas o terceiro sargento Ramon Martins e soldado Renan Gabriel, soldado Caio Amaral. Então vamos começar aqui com palavras do terceiro sargento Ramon Martins. Ramon, comenta um pouco aí sobre o estagiário Felipe Martins. Terceiro sargento Ramon Martins, apresentando o segundo sargento João Pedro, sem mais companheiro de farda. Bom, mesmo é um bom mic, tá? Nunca chegou a reclamação dele pra mim. Espero que ele esteja com a gente aí nos momentos bons, nos momentos ruins. Que hoje a gente esteja celebrando a solenidade dele de estagiário para soldado. E que amanhã a gente celebre soldado para cabo e assim sucessivamente, tá? Patente merecida. Microphone activated. Bom aí, palavras do terceiro sargento Ramon Martins. Renan Gabriel, tá em QAP? Soldado Renan Gabriel, se apresentando ao segundo sargento João Pedro e aos demais companheiros de farda. Não tenho nada a reclamar sobre o Felipe Martins, o mesmo é um bom Mike, sempre patrulhando com a gente, sempre seguindo todas a risca, todos os requisitos do batalhão, patrulhando corretamente, e o mesmo bom Mike, patente merecida. Microphone activated. Vou assistir palavras do soldado Renan Gabriel. Camaral, tá em QAP? Tá, acho que o Camaral não está no QAP. Bom, então, vamos falar aqui. O que eu tenho a falar do Felipe Martins é o que o sargento Ramon já falou. Nada me chegou sobre o mesmo. Faz tempo aí que o mesmo tá de estagiário, precisava ser promovido aí. E tomara que também ele vai ser promovido pra cabo, essas coisas. Bom, você tá tag aqui. Pode se apresentar aí, ô Felipe Martins, como estagiário ainda. E leia o juramento da 17. Microphone muted. Estagiário Felipe Martins apresentando ao João Pedro e aos demais companheiros de farda. Incorporando-me ao 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que me apresenta essa instituição. Os eternos companheiros de farda prometo honrar nossa tradição e defender com rigor as regras que aqui me foram impostos no decorrer do meu dia. Não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar onde eu cheguei, somente persistente. Somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Bom, palmas aí mesmo. Parabéns. Parabéns aí. Patente merecida aí. TKS a todos compareceram.